Custei para acreditar no mal que você me fez, mas percebi, agora dessa vez vou me libertar. Vou me libertar pra poder viver, vou me libertar. A tua ausência eu já me acostumei, minha inocência agora eu já provei. Vou me libertar. Vou me libertar pra poder viver, vou me libertar, é. Uma noite pra nós dois, deixe o resto pra depois, é. Uma noite pra nós dois, deixe o resto pra depois. Mas eu nunca quis a segurança de quem não arrisca nada. Mas eu já senti a ilusão de quem perde uma jogada. Vou me libertar, vou me libertar. Hoje olho para trás, superei, já é passado. Aprendi porque vivi e não porque me foi contado. Vou me libertar. Vou me libertar pra poder viver, vou me libertar. Uma noite pra nós dois, deixa o resto.